E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Anderson Bars, de volta a este podcast com vocês. Tava com saudade de você, Anderson Bars. Tava sumido. Tava mesmo. Com certeza, nossos telespects estão cheios de saudade. Ah, de você. Choveram notificações. Ah, muito bem. E temos uma convidada mais do que especial hoje. Ei, Fernanda Nascimento. E eu sou especialista em marketing digital e em reputação digital para empresas e para profissionais. Muito bem. Tá aqui para responder todas as nossas dúvidas sobre como usar as redes sociais a seu favor. Estamos gosto. Começando! Vem! Muito bem, Fernanda. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Que bacana! Você que é especialista em reputação de marcas, cuida de muitas empresas, uma especialista, é uma das maiores do Brasil, em LinkedIn especialmente, né? Obrigada. Também. Muito obrigada por estar aqui com a gente nessa bancada hoje para bater um papo a respeito desse tema de recrutamento e seleção. Não dá para falar em recrutamento e seleção sem falar em posicionamento na rede social, né? Não, não dá. Primeiro, só preciso falar que eu tinha muita inveja de quem era mais caótico que eu. Então, tô felizona de estar aqui. Uma honra enorme ver que é uma pessoa agradabilíssima, daquelas que a gente pode passar horas conversando. Ah, que bom! Cheia de boas histórias. Então, tô no lugar certo, então, porque dizem que os semelhantes se reconhecem. Obrigada. É isso, sua cadeira cativa já tá ali, você pode vir sempre que você quiser. Pronto, ainda mais agora que tá tudo colorido aqui, bonito, lindo. Voltando à sua pergunta, não tem mesmo, Amanda, assim, você sabe que tem um fato curioso sobre mim? É que durante, eu acho que já tem agora mais ou menos 7 anos que eu dou aula para recrutadores. Ai, que legal! Então, eu ensino os recrutadores a usarem a estratégia do lado de lá, de como elas vão encontrar os melhores profissionais e, principalmente, fazer as estratégias de atração e de retenção de talentos usando o LinkedIn, né? Então, eu acho que eu tenho a dica boa, hein? Se eu sei o que o pessoal está fazendo do lado do recrutamento, né? O que, que a gente tem que fazer, então, do lado do recrutado? Para chamar atenção. Para chamar atenção. É, porque é muito comum, gente. Eu não sei vocês se percebem esse movimento. Mas vê gente que nunca usa o LinkedIn, nunca, nem aparece lá para dar oi. E aí perde o emprego e resolve que agora tudo vai se resolver, não é verdade? É isso aí. E reputação digital é um negócio que precisa de consistência, de tempo, né, Fê? E até mesmo, assim, porque tem uma coisa nas redes sociais que a gente às vezes se esquece, é que ela é uma importante ferramenta, as redes sociais, aliás, são uma importante ferramenta de networking. Uhum. Sabe aquela história de quem não é visto, não é lembrado? Claro. E quando você aparece do dia pra noite, a primeira coisa que as pessoas pensam, se perguntam é... Ih, perdeu o emprego. Perdeu o emprego? Ou será que é ele mesmo? Será que ele contratou alguém? Uhum. Porque também é um movimento muito natural hoje em dia que as pessoas contratem profissionais para cuidar das suas redes. Então, é claro que passa ali por um período de desconfiança, né? Tipo assim, o que será que tá acontecendo por ali? Agora resolveu ser jornalista, né? Tá escrevendo a pessoa agora. Então, eu acho que tem uma questão de adequação até, de como você vai trabalhar as suas redes, mas principalmente essa coisa da gente sumir por muito tempo e aparecer, ela não é legal. Então, mesmo que timidamente, é importante que você esteja ali. Como que eu estou ali sem eu gerar conteúdo, por exemplo, né? 3 posts por semana, 1 artigo por mês. Eu posso estar comentando o que os meus amigos postam, né? Eu posso estar interagindo, eu posso dar uma curtidinha, eu posso me fazer... A gente aparece naquele... Quem viu o meu perfil, eu posso aparecer de vez em quando para as pessoas que são interessantes para mim. E eu acho que tem uma mentalidade que a gente precisa desenvolver urgentemente, que é... Mesmo quem está super bem empregado, acho que os últimos anos, eles têm provado para a gente, principalmente a partir de 2013, em que a gente começou uma crise corporativa mais forte. Uhum. Primeiro do lado dos executivos, quando a gente viu muitos executivos perdendo o emprego, né? Por causa da crise que a gente teve também em 2014, Copa do Mundo no Brasil, eleição presidencial, enfim. E que depois ela veio atingindo outras camadas hierárquicas nas empresas. Mas assim, a gente compreendeu, primeiro, que não há segurança nas corporações. Ninguém está seguro. Ninguém está seguro. Antes a gente tinha aquela ilusão que ia entrar numa empresa, ia ficar lá por 30 anos, ia se aposentar. E esse era até o objetivo das pessoas, inclusive, não é, né? Era o objetivo das pessoas. Então, as pessoas As empresas não querem por tanto tempo as pessoas, muitas vezes, e as novas gerações, elas definitivamente não querem passar esse tempo todo no mesmo ambiente. É no mesmo ambiente. E o mercado, né? A gente tem visto as novas, principalmente as novas posições, os novos. Não vou nem chamar de novas posições, mas os novos trabalhos, né? Tanta coisa. Gente, 5 anos atrás a gente ia tá falando de engenheiro de prompt? Não, né? Sim, pois é. O que é engenheiro de prompt? Então, esses novos trabalhos, eles são de novas gerações. E essas são esses são os trabalhos mais requisitados, porque eles entram no, né? No eles hype, ficam no, né? No hype, no topo da cadeia ali. Todo mundo quer engenheiro de prompt, todo mundo quer. Agora, nem tanto desenvolvedor, né? Acho que tá até mais. A gente até quer mais aprender a inteligência artificial do que qualquer outra coisa agora, porque as pessoas não entenderam ainda como fazer a inteligência artificial gerar lucro ainda. Uhum. Todo mundo está usando, mas desordenadamente. Nas empresas, a gente tentando descobrir quem é o dono disso. Enfim, essas gerações novas que vêm para esse hype, elas vão passar muito menos tempo. E elas já entendem que elas vão ter mais de 3, mais de 4, mais de 5 profissões ao longo da sua carreira. Então, uhum. A gente tem que estar preparado desde já, e quanto antes melhor, a saber navegar nesse ambiente que é tão... Eu não vou falar do mundo VUCA, tá? Mas assim, nem do mundo BUNNY. Mas assim, que definitivamente ele é diferente do mundo que eu vivenciei 20 anos atrás. Eu tenho 32 anos de carreira. 20 anos atrás, eu certamente... não imaginaria que a minha carreira teria virado quando eu chegasse aos 20 anos, uhum. né, de trabalhando, profissão. De profissão. E tão pouco que eu teria um trabalho que eu nunca imaginei que existiria. Vai ser mais intenso daqui para frente. Então, temos que estar preparados, sim, para essas movimentações. E as redes digitais, elas são potentíssimas para que eu possa... ver, ser visto, me relacionar com as pessoas. Também não é só ficar aparecendo lá, mas assim, como é que eu me relaciono? Tem que gerar valor também. Tem que gerar valor o tempo todo. Né? É verdade. Eu acho que em cada contato que a gente tem com qualquer pessoa, a gente precisa gerar valor. Agora, você estava falando de não sumir da rede social. Cara, é a mesma lógica de não sumir do offline também, né? Sabe aquela pessoa que só te telefona quando precisa de alguma coisa? Né? É a mesma coisa. A gente está falando de transferir para o digital um comportamento que a gente sempre tem que ter também no offline. Então, assim, não desapareça da sua rede de relacionamento. Não. Esteja ali também oferecendo alguma coisa. Porque no dia que você precisar, vai ser mais fácil para você pedir, você não acha? Isso é essencial e eu acho que foi perfeita a sua colocação. Networking é oferta, não é pedido. Eu oferto... Eu sirvo as pessoas, os meus amigos, eu vejo como eu colaboro. E aí, isso volta para mim de alguma forma. Nem preciso se eu, né, ofereço alguma ajuda ou alguma coisa que a Amanda precisa. Não significa que é a Amanda que vai me devolver. Mas eu acredito muito nessa energia do networking. E eu vou falar para vocês que os últimos 10 anos da minha carreira, eles têm sido absolutamente... não só dependente de uma palavra ruim, mas eles... Vem nesse fluxo do networking para né? todos os negócios, para todas as oportunidades, para as contratações que eu faço para a minha empresa, para os clientes que me contratam, né? E acho que a gente até, quando a gente estava fazendo esquenta aqui, a gente falou sobre isso, né? Porque a real é que o tempo todo, o que quer que a gente deseje desse mundo corporativo e desse mundo de negócios, o tempo todo a gente vai se vender. Uhum. Né? Então, todos são vendedores, todos, né? De nós mesmos, uhum. né? Eu sou o meu principal produto. Claro. E aliás, vou fazer um parênteses, que foi uma promessa que eu fiz para mim em 2013, quando eu fui demitida. Uhum. Eu falei, olha, olhei para, né, pro que eu tinha de legado ali, né, trazendo da minha carreira, e falei assim, gente, eu fui a Fernanda das empresas, meu sobrenome era empresa que eu representava, né, que me empregava. E eu quero ser a Fernanda Nascimento. E eu não abro mão disso a partir de hoje. Eu quero ser a Fernanda Nascimento. E quando as pessoas pensarem em mim, elas têm que entender qual é o valor que eu tenho, o que eu conheço. Porque quando eu perdi o emprego e fui conversar com as pessoas, e elas perguntavam, né, e falavam, olha, eu tenho saído da empresa, tô procurando oportunidades. E elas falavam assim pra mim, mas o que que faz O que, que você fazia lá na sua empresa? Eu era head de marketing. Mas o que faz uma head de marketing na empresa Qual que você trabalha? Qual valor você gera, né? Ninguém sabia o que eu fazia. Por isso que as pessoas não me indicavam. Elas não sabiam o que eu poderia oferecer. E ninguém te indica sem confiar muito na sua entrega. Sem dúvida. Né? E olha como isso é curioso. A gente estava falando de network aqui. E tem pessoas com as quais eu interajo, principalmente pelo LinkedIn, que eu nunca vi na vida. Mas estão sempre presentes em comentários de posts que eu faço ou em algum tipo de menção. E isso já acontece há tanto tempo que aquelas personas que eu nunca vi fisicamente são, sabe, como se fosse um amigo de longa data? Claro. Elas se mantêm presentes e... Talvez seja essa uma primeira dica. Como que a gente está se mantendo presente para aquelas pessoas para quem nós podemos ser interessantes e que podem ser interessantes para nós? Parece que a gente está falando a respeito de interesse, mas no final das contas isso é o processo de geração de valor, né? Olha como eu posso gerar valor e olha como eu posso mostrar isso proativamente. Agora, isso é um pouco diferente de autopromoção, né? Tem gente que só entra lá para postar fotinho no palco. Olha, fiz isso, olha, fiz tal coisa, não é verdade? Isso ajuda a arrumar emprego? Então, eu não sei se ajuda a arrumar emprego, mas ajuda a ser visto. O que eu acho que tem uma regra que a gente gosta de usar, que eu gosto muito de usar, que é assim, olha. Dificilmente vocês vão ver 3 eventos postados em sequência meus. Uhum. Por quê? Porque eu acho que meu consumidor de conteúdo não merece isso. A minha audiência não merece, ela não me segue pra saber o quanto eu sou legal, o quanto eu sou bacana, o quanto eu sou maravilhosa. E olha que evento maravilhoso que a Fernanda... Não é isso. Então, eu presto muita atenção. Eu preciso entregar, no mínimo... 50-50 de conteúdo que possa ser útil para essa rede, né, para essa audiência, e o que eu também estou fazendo por aí. Porque muitas vezes, quando a gente fala de evento, até a pessoa que te convida para o evento, que te contrata para o evento, ela também te contrata por causa da sua rede. Uhum. Né? E tem a expectativa de que, de alguma forma, se dê visibilidade para aquilo, né? Às vezes está até no contrato. Então, é bom. É assim, eu preciso fazer aquilo. Mas eu não posso sufocar a minha rede... com a minha presença nos palcos, nos eventos ou nos encontros com os amigos. O que, que a gente pode fazer quando tudo que eu tenho é isso? Uhum. Né? Eu acho que a gente pode começar também a dar luz para as pessoas que estão com a gente. Se eu quero mostrar que eu estou aqui e eu não quero falar, olha, Fernanda, com sua opinião genial, né? Não quero ser arrogante, eu posso postar que a gente está aqui e falar de vocês, da Escola do Caos. Do podcast, eu posso contar para as pessoas o que tem de bom aqui, compartilhar alguma coisa que é nova para elas e que vá agregar. Mesmo que eu pudesse ter usado essa foto de uma maneira só para fazer minha autopromoção. Olha só como eu estou aqui no podcast sobre luzes. Você gerou valor. Gerou valor. Você gerou valor. Você não só falou, fui convidada para um podcast, fui falar sobre tal coisa. Não. Você gerou valor sobre onde você está, o que também gera uma boa impressão para a pessoa que te recebeu. Eu acho que é mais produtivo para todo mundo. Movimenta a cadeia positivamente, né? Exatamente. Porque... fica mais simpático. Agora, a pergunta que não quer calar. Tá bom. O famoso selinho Open to Work. Ele mais ajuda ou mais atrapalha? Eu acho que ele ajuda, né? Eu acho que ele ajuda porque ele mostra também que você tá... É uma ferramenta também para os recrutadores, né? Agora, só vou voltar um pouquinho na questão, porque quando... Vou falar de uma coisa bacana agora, ó. Quando vocês conversam... A gente tá num podcast que fala com o RH. Uhum. E eu tô aqui, vou fazer uma foto e vou falar de vocês. E vou marcar vocês. E a rede de vocês está lotada de gente de RH. Certo. Então, nesse meu post, marcando vocês, eu também vou aparecer pela primeira vez para pessoas de RH que fura a bolha. Nunca me viram. Fura a bolha. É verdade. E aí eu vou conseguir conversar, né? Essas pessoas vão me ver. Pode ser que elas venham até mim e peçam para... Se o meu conteúdo é bom, se o meu perfil é bacana, elas também vão passar a me seguir, a consumir o conteúdo que eu tenho, né? O que eu produzo. E isso pode gerar para mim, em médio e longo prazo, até um contato. Vamos lembrar que a maioria das pessoas não se recoloca porque... preencher uma vaga de uma posição aberta. Ah, sem sombra de dúvidas. Né? A maioria das posições, ela é preenchida por networking. Uhum. Então, eu também posso aproveitar da networking dos meus amigos, que em uma média, 60% é igual ao perfil do meu amigo. Então, de novo, eu tenho um monte de gente de marketing no meu perfil. Vocês têm um monte de gente de RH, de marketing. Mas prioritariamente, a gente tem uma similaridade com a gente mesmo, né, no perfil da nossa rede. Então, se quando eu marco vocês no meu post, um monte de gente de marketing também vai ver vocês. Sim, sem dúvida. Então, acho que esse jogo do uso das redes também dos nossos amigos, e o algoritmo super favorece isso, é muito legal. Então, eu não preciso ficar lá cutucando o headhunter. Eu não preciso ficar lá incomodando as pessoas. Mandando 1 milhão de mensagens. Mandando 1 milhão de mensagens. Tem que ter inteligência nesse processo. Porque a minha melhor probabilidade é de conseguir fazer uma recolocação ou uma nova oportunidade de trabalho. Não só fora da empresa, mas talvez até dentro da empresa, quando eu trabalho numa multinacional, numa empresa muito grande que eu fico lá sufocada e ninguém além do meu chefe consegue me ver, eu posso, com esse trabalho de redes e de cutucar, assim, né, conversar com um aqui, marcar um outro ali, eu furo a bolha e eu apareço para outras pessoas que às vezes estão do meu lado e não repararam em mim. Ô, Fê, e pegando o gancho do que a Amanda falou do Open to Work, né? Porque eu acho que vai agregar valor justamente esse comentário que você fez, é o seguinte, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque a gente também tem que entender que tudo comunica. Se a gente vai comunicar para outras bolhas, como você está falando, quando a gente põe esse selinho que a Amanda acabou de comentar do Open to Work, eu já vi gente colocando esse selinho empregado em companhias. Eu também já vi. Então, né, pensar a estratégia de marketing, como você estava falando agora, do como a gente fura a bolha e como é que a gente se relaciona, também é pensar nos impactos do que a gente está comunicando. Porque eu não sei se é certo ou se é errado, você é a figura especialista nesse tema, mas me causou, quando eu vi, uma impressão muito ruim da pessoa que está lá, vinculada a uma determinada marca, por escolha dela. Olha, gente, cansei dessa história. Foi assim que eu interpretei, tá? Cansei dessa história. Tô aberto aqui para novas oportunidades de trabalho. Deixa eu ouvir você falar um pouco sobre isso. A não ser que seja um relacionamento de trabalho aberto. Aberto, um relacionamento de trabalho aberto, é verdade. Pois é, né? É. Eu estava bombando isso nas redes, inclusive, essa coisa de relacionamento aberto. Não, super concordo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. E acho que a gente perde... Já que a gente está falando, né, que é sem noção aqui, né? Muitas pessoas perdem a noção. As gerações mais jovens, elas arriscam mais. Elas não têm tanto medo, porque muitas vezes elas mesmas contam, olha, eu não estou satisfeita com o que eu tenho aqui e eu estou procurando alguma coisa. Eu já tive colaboradores que falaram isso para mim, Fê, ó, eu quero ficar aqui, mas assim, eu vou procurar alguma coisa fora porque não está legal. E às vezes eu até mesmo falo, ó, me conta então o que você está procurando, porque talvez eu tenha, eu já indiquei funcionário meu para outra empresa, porque não estava feliz, então vamos ser felizes, né? Uhum. Então, depende muito, sim, da relação. Agora, eu acho que às vezes as pessoas nem sabem também por que elas estão usando esses selos, né? Porque Open to Work, de fato, tem esse papel de mostrar que você está apto a receber convites para conversar, né? E propostas, enfim, né? Mas podia ser também para trabalhar de outras formas. Por exemplo, eu, como empreendedora, posso estar aberta a trabalhar para parcerias, né? Mas não é esse o caso, né? Não é esse o caso. Eu falei até que eu achava que pode ser bom porque você deixa mensagens claras para os recrutadores. E a gente já falou dessa questão também da pessoa que é mais sem noção e coloca, mesmo empregada, que ela está aberta a novas oportunidades. Mas antes da gente ter esse selo, também tinha muita gente desempregada que colocava no título do LinkedIn em transição de carreira, desempregado. Between jobs. Between jobs. Gente. E isso eu não acho legal. Between jobs. Não, vem cá. Between jobs é um eufemismo danado, né? Danado. Sim. Bicho, você tá desempregado! Tipo, fala. Você não tá between jobs! Fala desempregado, mas fala diferente. A pessoa tá com vergonha de falar. Gente, é uma coisa tão natural, natural, né? É do processo, ai, é da vida. Você, estou between jobs. É, isso aí. Pelo amor de Deus. Mas sabe o que eu queria te ouvir? Transição de carreira também é isso. Transição de carreira. É dar uma sofisticada na coisa. Esse negócio, né, de sabático? Sabático. O sabático também não tem uma coisa meio? A pessoa tá desempregada e fala que tá de sabático? Tem um ícone isso pra sabático agora. Você mas, pode, mas você acha, né, que todo sabático é sabático mesmo? Ou é desempregado que não quer falar que tá desempregado? Também. E se a gente for falar sobre essa questão de desempregado que não quer falar que tá desempregado, eu tenho duas questões. Por isso que eu trouxe esse assunto do título. Primeiro, que eu acho que no seu título você pode, você tem que contar qual é o seu valor para as pessoas. Não qual é a sua posição. A sua posição está lá na sua empresa, quando você vai lá na experiência, empresa, você tem que colocar lá qual é a posição que você ocupa. Uhum. Quando você coloca lá onde tem a foto, seu nome e o título embaixo, você tem que mostrar para as pessoas qual é o valor que você oferece para elas. Nossa, eu já quero correr lá no meu perfil e qual ver é o que está escrito. Entrega? Qual é a sua entrega? Você já vai ver o seu? Vou é ver isso? O seu. Ah, você vai ver o meu? Não, não, não vai ah, não. Ah, eu vou depois. Ver o seu. Não, eu vou ver agora. E desempregado, in between jobs, que é em transição de carreira, isso não te define. Então, por favor, tenha cuidado ao colocar isso, não porque é vergonhoso estar desempregado, mas porque esse lugar, ele é valioso demais. E as pessoas sempre vão... Pra você vão demonstrar ver... uma condição ao invés de um valor, e né? E ele vai aparecer sempre. Todas as vezes que alguém te encontrar no LinkedIn, seja num comentário, numa curtida, vai aparecer sua foto, seu nome e essa frase. E aí, desempregado, ai, Amanda, não é nem bom. Me fala do meu, nem me fala. Deve ela tá fez tudo um, ela teve um olhar, assim, vai. Sarcástico. Fala assim. Logo. Um, dois, três e já, fala. Co-founder. Cara, você podia escrever tanta coisa aqui. Você é tão mais valioso que isso. Co-founder e chief executive officer na Escola do Caos. Ele colocou a função. Tá certo que, assim, ele é o dono do próprio nariz dele, né? Isso ele é legal. Ele é o CEO da Escola do Caos. O nosso CEO tá aqui com a gente. Salva de palmas, nossa. Nosso CEO. E a honra, porque ele fala que tá, né? Voltando bem no dia que eu participo, então eu tô me achando muito especial. Porque ele fica muito distante do nosso podcast, porque tem muitas atribuições. Mas isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, viu? Ah, sabe muito disso. Bem, muito bom, adoro você aqui. Mas eu aqui. Já entendi que é isso que eu tenho que trocar no meu LinkedIn. O que ele poderia colocar? Consultoria gratuita com a P Nascimento, bora, vamos lá. O que ele poderia colocar? No caso dele, ele é o maior especialista em cultura organizacional do nosso país. Por exemplo, uma das coisas, um dos valores que o Anderson Barr entrega é essa questão desse conhecimento bárbaro a respeito de cultura organizacional. Ele poderia, por exemplo, colocar isso? Transformando a cultura de empresas, de grandes empresas e gerando resultados... Para os negócios. Ah, nossa, vamos mudar, escrever e mudar. Eu vou fazer isso hoje. Travessão, CEO da Escola do Caos. Pronto. Ah, e daí depois você coloca a função. Eu vou fazer isso hoje e ainda vou publicar sobre isso, marcando a Fê. Mas foi a Amanda que começou. O meu também tá todo errado, mas acho que a gente não precisa comentar. Depois a gente muda. Não, depois a gente vai, muda e dá o agradecimento e o crédito devido para Fê. Eu vou contar um segredo aqui, que a gente tem pendente... Não, não fala isso, pelo amor de Deus. Uma coisa, um trabalho. Tem nesses mesmo. Dois perfis aqui. Tem, tá? É verdade, nós vamos fazer. Mas, aquelas... mudando de assunto, né? Mas, Fê, você começou o episódio dizendo que ia contar os segredos que você ensina pros recrutadores. Ou seja, o que que eles buscam. Se você ensina para eles o que que eles buscam e como eles buscam esses profissionais na rede... Tá na hora de você que tá procurando trabalho ouvir os segredos de Fernanda Nascimento. Conta pra gente, como é que a gente faz pra arrumar um emprego usando de a rede social a nosso favor? Receita de bolo é o que a Amanda tá te pedindo. É isso. Olha aí. O tamanho do desafio. Ah, então tá, então vamos lá. Número vamos um. Lá. Não, num passo a passo, a dica número um é, claro, tenha um perfil organizado e atualizado. O algoritmo, ele não vai olhar tanto qualitativamente o seu perfil, mas ele vai olhar quantitativamente. Então, tá, você atualizou há pouco tempo, o que que você tem colocado? Você fez um curso, tá lá esse novo curso. Você fez uma movimentação, tá lá essa movimentação. Existem inúmeras áreas no LinkedIn que ficam lá no perfil, que ficam sem preenchimento, porque as pessoas não têm a curiosidade de procurar, ou porque elas não sabem que essa área existe. Mas, por exemplo, a gente pode contar... projetos que foram super bacanas, né, na nossa carreira. E ele não precisa ser... Fala assim, ah, Fernanda, mas eu não tenho um cargo de gestão. Mas se você participou de um projeto maior, mesmo que você não tenha sido coordenador ou gestor desse projeto, você conta e você ainda consegue apontar quem foram os outros participantes. Então, ó, estamos aqui nesse episódio... Estamos eu, Amanda e Andy, e ainda o pessoal, né, que tá lá por trás fazendo... A mágica acontecer. A mágica acontecer, eu posso marcar todo mundo contar o que aconteceu, colocar o link para o episódio. E esse é um projeto que nós todos fizemos em conjunto e que fica lá à disposição no meu currículo. O LinkedIn adora quando a gente faz esse tipo de atualização. Ele adora que eu mostrei quem são as pessoas que participaram comigo. Da mesma forma que eu posso incluir no meu LinkedIn, no meu perfil, os meus projetos, eu posso incluir publicações, trabalhos voluntários, eu posso colocar os cursos que eu fiz, as certificações que eu tenho. Eu posso, inclusive, em cada uma dessas experiências, apontar quais são as habilidades que eu desenvolvi nos cursos, nas posições que eu ocupei nas empresas. Então, tudo isso vai fazendo. Se você vai fazendo de pouquinho, né? Lógico, você precisa ter um mínimo, mas sempre que você vai lá, você dá uma avaliada. Será que tem alguma outra habilidade que eu desenvolvi que eu não tinha pensado ainda e que agora eu quero colocar aqui no meu perfil? Será que tem algum projeto que eu fiz que foi legal, que eu fiz com as pessoas? E além disso, quando eu ainda coloco um projeto novo, eu aviso as pessoas. Ai, Andy, ó, fiz lá um projeto, Amanda, notifica, fiz um projeto... Né? Dá uma olhadinha, vê o que você acha, porque aí eu também ajudo a pessoa a incrementar o perfil dela. E isso é bacana. Então, meu perfil atualizado, preenchido, mostrando para as pessoas quem eu sou, com quem eu sou conectado, qual é a minha história, meus resultados, óbvio que eu facilito muito o trabalho do recrutador para entender o que eu agrego de valor se eu for a pessoa escolhida para participar daquele processo. Ô, Fê, deixa eu até fazer um comentário adicional a isso. Porque, vez por outra, o LinkedIn ele vai colocando uns campos a mais de coisas para você preencher. Outro dia eu entrei, já fazia um tempo que eu não entrava na edição do meu perfil, sabe? E aí eu vi lá um tanto de coisa que não estava preenchida, mas porque foram atualizações do LinkedIn. E se a gente não se dá conta, fica um monte de coisa lá que a gente poderia usar para geração de valor e não usa, né? Você deu o exemplo do projeto. Cara, quanto projeto eu já participei na vida? Imagina. E eu só coloquei lá, eu outro dia tava vendo isso no meu LinkedIn. Tem um ou dois lá do começo da minha carreira, quando eu tava justamente interessado nisso, que eu coloquei lá. Eu acho que dos recentes, da história de escola do caos, de empresas anteriores, eu nunca coloquei nada a respeito disso. O que mais, Fê, de segredo? Valor. Precisamos correr, porque o nosso tempo já tá rodando. Outra, mas assim, não adianta nada você ter um perfil e ficar lá escondido, né? Quem é que vai até o seu perfil, né? Ninguém, se você não movimenta esse perfil. E eu só movimento o meu perfil quando eu apareço nos comentários, nas curtidas, nessa movimentação de todas as publicações que as pessoas fazem ou quando eu publico no meu próprio perfil. Tem uma coisa que o LinkedIn gosta muito quando você publica alguma coisa no seu perfil é que você dê condições das pessoas conversarem no seu post. Né? Então, não só você postar, mas postar sobre assuntos que possam ter continuidade. Sabe quando as pessoas começam a bater papo? Uhum. LinkedIn, o algoritmo ama isso, né? Então, óbvio que faz com que você seja visto. Tem muitos recrutadores, por exemplo, que eles seguem pessoas interessantes. Eles não têm a vaga ainda, mas eu gostei da Amanda. Achei, puxa, uma baita profissional de marketing. Vou seguir a Amanda. Uhum. E ao longo do tempo, conforme eu percebo também que a Amanda tá dando sinais de que ela não tá tão satisfeita onde ela tá, ou... Porque vem uma publicaçãozinha, né? Não acredito que eles ficam acompanhando isso. Dependendo da fazendo um do monitoramento. Cargo, dependendo do cargo, como se fosse influenciador. Tipo assim, fez um post meio deprê. Deve estar insatisfeito no trabalho. Vou convidar para outra posição. Mas acende uma luz. Mas é luz. Isso? É isso que você está falando? Eu acho que não necessariamente de um post deprê. Mas assim, eu observo o tempo que essa pessoa está lá. Se ela tem mostrado ganhos ou não. Se ela tem mostrado conquistas ou não. Se eu vejo que você, por exemplo, falando mesmo da sua posição, por exemplo, em marketing. Mas eu vejo que a Amanda é uma baita profissional de marketing. Está fazendo um monte de coisas, mas não está postando tanto da empresa. Não tem tantas... Não tem tantos ganhos não tem na empresa. Associado o próprio nome ao nome da empresa. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se a Amanda, bacana do jeito que ela é, ela tem interesse em uma vaga que eu tenho. Os headhunters fazem muito isso. Mensagens subliminares, né? No final das contas, tudo comunica e tudo é percebido, né, Fê? Porque eu quero os melhores comigo. Uhum. Gente, eu acho que a grande corrida que a gente tem hoje é por qualidade de profissional. Uhum. A gente tem um tanto de desempregados, mas a gente tem um tanto de vagas abertas que não conseguem ser preenchidas. É verdade, é verdade. Então, assim, como que eu me faço relevante para essa vaga? E eu não tô falando aqui, né, talvez a gente tiver... A expectativa é que as pessoas encontrem dicas mais óbvias, né? Mas a gente não tá falando do óbvio quando a gente tá falando do LinkedIn. Porque a cabeça do recrutador, do executivo que vai escolher, ela é bem complexa. E as pessoas, quando elas vão pro LinkedIn, elas vão muito focadas em encontrar o que é melhor para elas, uhum. né? Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é o que será que espera um recrutador... E não só o recrutador, mas também o decisor, a pessoa com quem eu vou trabalhar, quando ele vem procurar um profissional como eu nas redes. O que ele gostaria de encontrar? Né? O que eu preciso mostrar que eu tenho para que ele fale, puxa, isso aqui eu não encontrei em lugar nenhum. Porque os processos, se candidata para a vaga, faz a entrevista 1, faz a entrevista 2, faz a entrevista 3, faz a redação, faz o psicotécnico... Esse modelo, ele ainda existe, mas a chance de lá na frente chegar um currículo e ser colocado em cima de todos os outros que estão no processo... É muito grande, né? É gigante. Claro. Gigante. E os recrutadores, para mim, vou contar esse segredo, eles também reclamam disso, que muitas vezes eles ficam meses procurando um candidato e eles tomam uma carteirada levou mais no força. Final. Então, de novo, o não óbvio... O óbvio todo mundo já escutou. O não óbvio é como que eu... consigo mostrar o tanto que eu sou interessante para quem recruta, mas também para o executivo ou para a executiva que vai trabalhar comigo. Porque no final, quem vai falar vai ou não vai é o gestor. Claro. Agora, Fernanda, tem também muita gente que se vende muito bem, que você olha a descrição da pessoa e fala assim, uau! Que profissional é essa? Que profissional é esse? Quando você vai ver? Não se sustenta, né, Amanda? Não se sustenta, não é nada daquilo. Então tem que tomar... Com certeza isso deve ser uma... Você deve ter alguma dica para os recrutadores, para eles fugirem dessas armadilhas, dessas falácias que também existem nas redes sociais, né? Super! E aí eu acho que tem o mais óbvio... Nesse caso, é você encontrar na rede da pessoa alguém que, de fato, possa conhecê-la. Então, várias vezes, eu mesma, vocês também devem receber ligação de pessoas, ou mesmo no LinkedIn, ó, Fê, tô contratando a Amanda, vi que você conhece a Amanda, me conta um pouco mais sobre ela. É real, não é real? Ah, o tempo todo isso acontece. E nisso a gente tá bem exposto. Isso também acaba virando uma outra dica. Se você encontra, tem uma vaga, e dentro dessa... Tem a vaga da empresa X. E você, nessa empresa X, conhece alguém que possa, possa testemunhar a seu favor, né? Então, duas coisas que eu sempre falo. Primeiro, você pergunta para essa pessoa. Então, tá bom. Vou voltar para a Amanda. Quero conversar com a Amanda. Andy, eu vi aqui que você é conectado com a Amanda. De verdade, seu grau de relacionamento com ela é bom? É bom? Você se sentiria confortável de me apresentar para a Amanda? Uhum. Ele pode falar sim, não, ou nossa, claro, né? Então, a resposta é melhor que 50%, a resposta positiva, né? A probabilidade da resposta positiva. E aí, se ele realmente fala que pode conversar, você fala assim, olha, eu gostaria que você fosse sincero e falasse real pra mim. Ou então, me fala real da Amanda. Que você acha da Amanda? Comigo, isso acontece muito mais. De gente que quer contratar gente que tá na minha rede e vem me pedir considerações a respeito dela. E pessoas que já trabalharam comigo. Pessoas que já trabalharam comigo. Pessoas que trabalharam com a gente é impressionante. Ninguém mais contrata ninguém sem perguntar. Justamente porque as pessoas aprenderam a fazer marketing pessoal. O que tá tudo bem. Uhum. Acho que isso é ótimo, né? Agora, ô Fê, deixa eu entrar com você num papo que acho que pode virar uma dica boa de métrica de vaidade. Tem muita gente que acha que usar o LinkedIn é postar coisa. Que viraliza. E isso não necessariamente é uma verdade. Queria um pouco da sua sabedoria a respeito desse tema. Eu não vou nem falar que é sabedoria, mas eu posso falar dos resultados que eu tenho, né? Que eu vejo todos os dias. Porque eu acho que a vaidade, ela é uma coisa difícil de controlar. E eu sou uma pessoa que gero conteúdo, que tenho bastante seguidores. Vou falar pra vocês que às vezes eu tenho que, né? Eu brinco que dia que eu posto eu não tenho vida. Porque eu só fico voltando lá pra ver quantos likes. É, é. Né? Tem uma você coisa que você também mexe. Faz isso? Gente, mas... Já fiz mais, mas faço. É um sisteminha de recompensa cerebral, né? Sim. A gente já falou disso. Não, mas eu... Sim, mas é que eu achei que assim, que a Fernanda já tava num grau blindada. Que... Ah, já não ligo. É tanta curtida que eu já nem ligo você mais. Eu ainda? Não ligo se não dá certo. Cara, eu parei de postar por causa dessa angústia. Porque dá um ódio. Porque eu posto uma coisa super legal, super bem estruturada, bacana. Vou no fim do dia, tem 3 curtidas. Ah, pelo amor de Deus, então não vou postar mais. Curtam as publicações. Por favor, da Amanda. Amanda tá carente, né? Por você favor, publica, então, entrem todo mundo no perfil curtir. Da Amanda vou, agora. Vou, Amanda, vou pensar. Amanda Costa Bonafé, o seu perfil. Amanda Costa Bonafé. Entra e faz qualquer reação ao perfil dela, por favor, nesse exato momento que você tá aqui Amanda vivendo. Amanda está carente. Eu fui ver se o meu perfil é Amanda Costa Bonafé mesmo. É, não é? Não, mas é isso. Eu meio que dei uma desistida. Mas gera essa angústia mas do like, mas eu não ligo né? quando não tem like. Eu, pelo contrário, eu observo e vejo o que que eu fiz, o que que aconteceu. Sabe por quê, Amanda? Porque aí eu vou falar de uma outra atividade minha. A minha maior atuação com o LinkedIn é para vendas, né? Vendas de negócios de alta complexidade. Então, normalmente são vendas de valor muito alto. Uhum. Ciclo longo e valor alto, né? Da aquisição, né, no valor do ticket. E os melhores resultados estão nos poucos posts. Nos poucos likes. Porque são likes são de mais qualidade. São qualitativos, né? Os meus likes, obrigada, 3 likes. São sempre likes de qualidade. Eu tô entre os seus likes. Com certeza. De nada. E aí, tem até uma máxima que a gente fala, né? Assim, eu tenho um pouco de agonia, porque quando eu tô fazendo um post que é para vender e ele dá muito like, eu normalmente não gero leads de alta qualidade. Então, é até por isso a gente brinca, né? Que... Ser famoso no LinkedIn é como ser rico no banco imobiliário, ah, né? É verdade. Você tem uma pilha não necessariamente. De dinheirinho que você não vai trocar, né? Você não vai, não vale nada. Você só vale ali no jogo. Então, muito like vale ali no jogo, né? E às vezes atrapalha o trabalho de venda. Então, acho que também isso é uma questão. Por exemplo, às vezes a pessoa é demitida e quer abrir o coraçãozinho no LinkedIn, né? E... Falar alguma coisa, fazer um soltar desabafo. Soltar uma polêmica no ar. Lavar roupa suja. Lavar roupa suja, dar indireta. O que eu vejo de indireta? Dá muito like. Às vezes é direta. Explode. Explode de like. Só que o recrutador da empresa que pode te contratar, ele obviamente não vai achar tão bacana. Isso não vai contar positivamente. E quem fez isso uma vez faz duas, né? Faz duas. Eu já vi muita gente, eu dou muito treinamento em grandes empresas para como, né, não vou nem falar que são o que fazer, o que não fazer, mas boas práticas nas redes sociais e principalmente no LinkedIn. O que é melhor, né? O que dá mais resultado? O que atrapalha? Porque querendo ou não, muitas vezes as empresas são obrigadas a tomar decisões que elas nem gostariam de ter por causa do comportamento da pessoa nas redes, né? Nas redes. Eu tenho um cliente que ele teve que demitir um gestor porque esse gestor, ele reclamou no perfil de um dos maiores clientes. Nossa. Ele reclamou como consumidor. Uhum. Só que, rapidamente, o gestor faltou principal juízo, né? dessa empresa ligou pro presidente e falou, olha, um gestor seu fez esse comentário, não gostei, e foi 5 minutos a decisão, assim, né? Sim. Então, será que vale? É, porque aí a gente até pode... A pessoa lacra e dança. Não, e aí, eu acho que a gente tem que falar até a respeito de justiça, porque eu tenho certeza que vão ter pessoas reagindo a essa fala do ponto de vista que é o seguinte, não, mas ele é consumidor, a outra empresa tem o dever de prestar um bom serviço, não estava atendido. Só que o mundo não é justo. Não. Essas interpretações acontecem. E aquilo que a gente fala tem consequência. Ele tem o direito de falar? Acredito que tenha. E tudo desde bem. Que esteja preparado. A empresa preparado, tem o direito também de demitir. Desde que esteja preparado para as consequências que isso pode ter, né? E é aquilo que eu falei. Ninguém está falando que nem que foi justo e nem que as pessoas ficaram felizes com as decisões que foram tomadas. Mas muitas vezes a empresa pensa assim, ó, é um grande cliente e eu vou trocar, e eu vou ter que, né, sacrificar uma posição em favor de uma conta. Centenas de dezenas. Que geram quantos empregos, centenas muitas de vezes, milhares, né? De outras, às vezes, sim, né? Ou milhares de outras. Estou falando de uma empresa com muitos colaboradores, né? Então, você não pode expor dessa forma o seu cliente. Enfim, é, como diz, né, a influenciadora, pode fazer? Pode. É de bom tom? Talvez não. Gente, a gente poderia ficar aqui, com certeza, muito mais tempo. Ai, falando, meu Deus, conversando. As minhas perguntas anotadas. Siga aqui. Fernanda Nascimento nas redes sociais, no LinkedIn. Manda mais pergunta pra ela. Pode mandar que eu respondo. Ela responde sempre, é super presente nessa rede. Obrigada por ter estado aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço. Foi muito rápido, quero voltar. Foi muito rápido, volte. Tem que ter episódio 5, 6, 7, Fê. Porque a gente pode dar vários desdobramentos pra essa conversa. Sim, é verdade. Mas super obrigada, gente. Amei estar aqui. A gente que gostou muito. Obrigada por todas as dicas, muitas anotadas aqui pra gente fazer lição de casa. Eu já vou fazer agora. A gente nem tá procurando emprego nem nada, mas tem coisa pra fazer. Consultoria gratuita com a Fê, é só a gente chamar ela umas 5 vezes. É maravilhosa. Aí a gente vai melhorando. Pode maravilhosa. Quis, né? Parabéns, obrigada. Pra parabéns pela também. Sua carreira, pelo seu trabalho maravilhoso, por toda a história que você vem construindo aí nesse mundão corporativo. Ah, Fê. Obrigada, gente. Foi muito bom. E sou fã. Ah, obrigada. Por ter vindo. E você, se curtiu, manda pro seu amigo. Se não curtiu, manda pro inimigo. Tá tudo bem. O importante é engajar, entendeu? É isso. Larga o like, se inscreve no canal e segue com a gente. Segunda que vem tem mais. Venha. Beijo. Ótima semana. Obrigado, Fê. Obrigada. Tchau, tchau.